Sejam muito bem-vindos ao episódio do número 55 do OrionCast, que é sobre violência e videogames. E apresentando a nossa tribuna popular, temos aqui para discutir o assunto Hyde, Mr. Bubbles, Palos e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, e lendo as cartinhas de hoje, as cartinhas do cast passado, né, o cast sobre jogos de macho, né, começamos com Palos. A cartinha que você sorteou, o que diz? Vamos lá, a cartinha que caiu aqui na minha mão é do Epstar. Mandei vários e-mails e nunca comentaram. Espero nunca, que digam nunca, algo. Nunca diga nunca, tá vendo? E agora? E nunca comentaram. Espero que digam algo do meu e-mail desta vez. O cast mais sensacional de todos os tempos tem que ser macho até debaixo de outro macho. Eu prefiro não entender esse comentário. Aí é a opinião dele. Os jogos preferidos dele são GTA, Duke Nukem e Final Fight. Os personagens preferidos de GTA é Luis. Fernando Lopes é um gangster associado ao narcotráfico em Northwood e também trabalha como guarda-costas para o clube de Anthony. Existem rumores de que ele esteja envolvido no circuito clandestino de lutas. Luiz não só põe ordem nas boates de Tony, como também põe ordem na cidade, sendo visto algumas vezes como um justiceiro. Esse é macho, que consegue ficar no meio dos gays, numa balada, catar mulher e ainda fazer justiça e alguns crimes. O cara é macho porque ele consegue ficar no meio dos gays e resistir, né? É, nossa. Maravilha. Eu não conheço GTA, o Lula aqui. Você conhece o Lula? Ah, então, tipo assim, esse cara, ele é o personagem que você joga no Ballad of Gay Tony. É, tudo que ele tá falando aí é verdade, cara. É verdade. É que, sei lá, eu acho o Nico bem mais foda que ele. É. Só isso, tipo assim, ele é um guarda-costas. Um leão de chácara. Eu acho o Nico mais foda, mas eu concordo com a descrição. Mas é macho também. Leão de chácara. Eu não colocaria no mesmo degrau. Não colocaria no mesmo degrau do Nico Bellic, não. Ainda mas falta algumas miligramas de testosterona. Falta bastante testosterona. Aí ele termina aqui o e-mail dele dizendo: putz, Alborguete é meu ídolo. Que pena que morreu. Nossa. Realmente morreu, né? É. Beleza. Ó, Abstar, tá lido, hein? Tá lido, hein? Agora não dá mais pra dizer que a gente não lê seus e-mails. Agora nunca use a palavra nunca. E Raiz, o que fala a sua cartinha? Então, a minha carta aqui é de um desconhecido, General Jota. Nunca ouvi falar. Então, ele disse que também zerou o Metal Slug 1, né? Que acho que o Lula falou que zerou, né? Zerei. Nossa, então, parabéns, cara. Não é o único no mundo, ó. Não, tipo assim, o mais difícil eu acho que é o 3. É disparado o mais difícil. Assim, mas qualquer Metal Slug são jogos que existem de investigação. É difícil, não tem como. Mas vocês estão contando com o quê? Com uma ficha só? Com crédito? Porque é difícil proporcionalmente ao seu número de bolso. Fichas, né? Eu fechei na F5. fechei também. Ali ele falou também que jogava muito do Duke Nukem, né? E aparentemente não ficou maluco, né? Ficou maluco do Duke Nukem. É, diferente de outras pessoas que a gente vai ver nesse cast. Sim. Ele disse também que outros caras machos aí são o Sam Fisher de Splinter Cell, o Scorpion, né? E o Kratos e o John Marston lá do Red Dead Redemption, né? Esse é macho. Eu não conheço. Ele disse que outro cara macho também é o Mario, que tem bigode, né? A gente falou que bigode dá 10 pontos aí no nível macho. Ele esmaga a tartaruga com o pé, tira dinheiro de tesouro. Cara, isso eu já vi como frases de Bezerra da Silva. É. Tipo assim, malandro é o Mario que tira dinheiro de tijolo. Isso eu realmente sempre falo. O inimigo dele é um dragão gigante e ele fica doidão quando come cogumelo, né? Cara, Mario é foda, hein? Não tinha pensado por esse ângulo. Ô Lula, quando eu tava fazendo o banner do cast, eu coloquei o Mario ali no cantinho, bem lá em cima, bem discreto, mas era justamente por causa dessa parada do Bezerra da Silva, cara. É, nossa. Eu vi o Mario lá, não entendi porque você colocou. É explicado. Tá aí, ó. Orion Origins. Então, ele disse também que um personagem que a gente esqueceu é o Conker, né? Do Conker's Bad Fur Day, que também. Pior que eu não acho. É eu não acho. Tão... É humano, né? Ele é humano. É, eu acho ele bem esculacho, assim, mas não acho que é macho, não. Até porque ele tem cara de bicho fofinho. É, então, igual acho que foi o Homem Mal que colocou lá nos posts, né? Falou que não importa o quão macho ele seja, todo mundo vai falar que ele é fofinho, né? Não tem como. Sim, é. É isso. Qualquer pessoa que você mostrar, a primeira impressão vai ser: ai, que bonitinho. Até ele abrir a boca, né? Até ele abrir a boca. É, isso tá um fuck. É isso, obrigado. Muito obrigado pela cartinha. Mr. Bubbles, e a sua cartinha? Bom, o e-mail aqui é do Luan Ricardo, de Embu das Artes, São Paulo, e até colocou que a produção dele aqui é gamer. Não faz nada da vida, então, né? Só joga. É, ou cara, completamente Ferris Bueller, hein? Curtindo a vida doidado. Fico com inveja da sua profissão, cara. Eu invejo também. Eu invejo. É, todos, né? Ele começou aqui, ó. Parabéns pelo cast. Eu gostei do assunto e jogos de macho pra mim são aqueles que você termina o jogo e pensa, vou jogar de novo. Bom, não foi muito esse conceito que a gente tentou passar, né? Também, mas vamos lá. É, até hoje o jogo mais macho que eu joguei foi God of War, e eu concordo com ele. Principalmente jogando no Very Hard e na Hora dos Peitos, que não tem como esquecer, né? O minigame. Você acredita que eu joguei e não passei pelo minigame do... Ah, é? Você nunca fez o minigame adulto? Eu esqueci de passar. Não, eu já vi, mas... Jogando recentemente, eu esqueci de passar pelo... É, mas é sempre no comecinho. Não precisa nem jogar no barco, né? É, então. É mas não eu lembro como era. E realmente. No 3 não é no começo, não. Aí já é bem mais pro meio do jogo. Ah, e tem também, né? É, tem. Ele continua aqui, ó, falando que achava o Leon do Resident 4 macho, mas quando terminou e viu ele dando fora na Ashley, pra mim ele não é mais macho. Olha... A Ashley não é uma criança? É, então ele não é pedófilo. É diferente, né? É, então, tipo assim, mas a Ashley, ela não é uma criança não, cara. Não? Tipo, adolescente. É, no mínimo adolescente muito bem nutrida, assim, né? Ele é um policial mas treinado. Mas seria pedofilia, ele é um policial treinado, né? O que faltava, ele vai resgatar a filha do presidente, né? Então. E volta pegando a menina, não dá, né? Então, não devolve intacta, né? É verdade, né? É um jogo que eu acho que é um jogo de macho, é Splinter Cell, mais um que sentiu falta, que a gente não comentou do Splinter Cell. É verdade, Sam Fisher é verdade, faz sentido. Sam Fisher não se esconde na caixa de papelão. É isso aí. E aí, Paulo, mais uma cartinha que fala. Hoje o Paulo tá trabalhando, né? Porque normalmente ele não tá vindo no cast, então o dia que ele vem ele vai trabalhar, ele vai ler cartinha pra caramba. Então, vai lá, Paulo. Vamos lá. A próxima carta. Vamos compensar o banco de horas aí que a gente tá. Próxima carta é do Diogo Semin, e ele manda um: fala galera, um excelente cast, o 54, lembrei de alguns jogos traumáticos e concordei com todos os que vocês falaram, porém senti falta de pelo menos uma menção honrosa para o Super Meat Boy. Alguém aí jogou Super Meat Boy? Cara, Super Meat Boy é um jogo, se eu não me engano, da Xbox Live Arcade, né, e da PSN também. Tipo assim, ele é de carne, ele vai soltando sangue, vai ricocheteando pelas paredes. Olha, não sei o porquê. Boa, não sei se pode elucidar aí no mural mais pra frente. Ele justifica no e-mail o porquê? Bom, ele diz aqui, ó: o personagem principal é um menino sem pele. Uhum. Ele deixa um rastro de sangue por onde passa, não usa armas e tem que ficar desviando de serras circulares. Lava agulhas, vírgula, prensas. Ele é um menino sem pele? Menino sem pele, né? Vamos lá, olha bem, é um menino sem pele que fica desviando de serras circulares, lava agulhas, prensas. Sério, eu nunca vi ele como um menino. Eu vi ele como um tipo Bob Esponja, assim. Então, quando eu imaginei ele, também eu imaginei um Bob Esponja de Jabá. De Jabá, exato. Então, eu não consegui ter essa visão, mas eu concordo, se você colocar aí o contexto de tudo que ele faz, né, ele entra no escopo, eu acho. Mas a imagem dele, acho que é o mesmo problema do Conker, assim. Ele não passa aquela imagem testosterona padrão, né? Ele faz coisas fodas, mas acho que ele não passa aquela imagem. Pelo menos pra mim é a primeira vista, assim. Não tive essa sensação. Entendi. Aí ele termina o e-mail dele aqui: no mais, parabéns pelo trabalho. Sou ouvinte recente de vocês, escutei alguns antigos e curti muito. Um abraço. Outro abraço pra você. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Raid, qual que é a próxima cartinha? A próxima carta é do Colossus Killer. Ele disse que gostou muito do cast e da edição, né? Das vinhetas lá que o João colocou, ficou bem legal mesmo. Eu também, eu paguei o pau pra edição. Ele falou que ficou bem completa a lista dos jogos fucking hard e personagens, e ele queria citar mais alguns que merecem créditos que a gente não falou, né? Aí ele fala aqui do Albert Wesker, né? Do Resident Evil lá, que tem aquele óculos foda dele lá. Uhum. E ele desvia de bala, segura mísseis com as mãos, né? Tem o Nathan Drake do The Uncharted, né? Que eu não sei, nunca joguei Uncharted, mas ele diz aqui que é macho também. Então, tem o Vander do Shadow of the Colossus, ele fala que derrotar 16 colossos, né, é um ato digno de um machão. Eu não sei, né, realmente é um feito derrotar os 16 colossos, mas... Eu não acho que ele entra no escopo, não, até porque, sei lá, ele não tem o estereótipo, assim, né, ele é todo desengonçado, né? É, nem ele, nem o Nathan Drake, nem o Albert Wesker, eu acho que entram no escopo. Então, Não sei, tipo assim, não, é minha opinião. Uhum. Ele entra, a minha não entra. Mas eu digo por quê, bro? O Van, porque quando a gente falou, né? A gente fala de estereótipo, né? É um cast irônico, né, que a gente fez, e a gente fala daquele estereótipo de machão que a gente vê nos filmes. Eu acho que nenhum deles três tem um estereótipo. Eu acho o Wesker, assim, extremamente viadinho. Sabe? Apesar de fazer coisas fodas, ele é extremamente cheio de gracinha, assim, no. Não, ele não é pé na porta, né? Ele é poser, né, velho? Ele é poser, exatamente. Esse é aquele cabelo arrumado com gel, não é? Cara, macho é despenteado. É. Macho, é nesse estereótipo... É, então. É poser também. É poser, exatamente. Então, o cara que é pé na porta não cai no escopo, assim. A mesma coisa eu digo do Leon, do Resident Evil. Eu acho que ele não chega a ser tão poser. Mas ele anda de cabelo muito penteado, cara. Heróizinho, né? Heróizinho, então. Agora, o que não foi comentado, que ninguém mandou nos e-mails, é o John Shepard, do Mass Effect. Sabe eu também que eu lembrei que a gente não comentou e ninguém falou? O Max Payne. Eu acho que também deveria entrar. Ah, o cara realmente. Do Max Payne é foda. Max Payne é verdade. Que o cara enfrenta os Noia lá e enfrenta a polícia, né? Uhum. Esse realmente devia entrar mesmo. A dor de ter perdido a família. Max, Max Payne foi um erro de não ter falado. Realmente. Eu queria só fazer duas menções honrosas, já que eu não participei do cast, mas estou voltando agora. Uma pro Honk do Dragon Age 2, que também é machão pra caralho. Por quê? Por que que é? Hã? Conta aí pra nós. Tem que jogar, sem spoiler. Ah, não. Mas pelo menos você chega e fala, é machão. Mas o cara sobreviveu a Blight do primeiro Dragon Age. Ele era um Zé Ninguém. E chega em Kirkwall e vira o campeão da parada, velho. O cara manda bem pra caramba. Mas ele anda penteado? Não. Não manda penteado. Ah, tá. Então tudo bem. E o segundo é o Ethan, do Heavy Rain. Que é o pai do... Ele anda penteado, cara, que eu já vi. As coisas que ele faz, assim, pra... Não é um personagem que no começo do jogo ele toma banho, faz a barba... É ele mesmo, mas depois ele vira... Então, fica... ele faz a barba no tapa. As coisas que ele faz pra tentar salvar o filho dele são dignas do título de machão, velho. Mandem e-mails pra gente, comentem lá no site. Se a gente não lê o e-mail aqui no cast, a gente lê ele... não seria offline, né? Mas a gente lê... eu fico com vontade de falar isso também, cara. Eu não consigo achar a palavra, mas a gente lê o e-mail. Pode ficar tranquilo, a gente lê todos os e-mails. Se a gente não fala também é porque às vezes a gente grava isso aqui antes do e-mail chegar, né? Que a gente grava no meio da semana, então... Se vocês quiserem que a gente leia os e-mails aqui no cast, mandem no começo da semana, né? Comentem lá, a gente lê tudo. E o e-mail pra... vocês podem mandar os e-mails pra oriongames@gmail.com ou contato@oriongames.com.br. Os dois vão pro mesmo lugar. Beleza, é isso, galera. Obrigado pelas cartinhas e vamos para o assunto de hoje. Bom, e começando o assunto de hoje, né, é um assunto que eu achei que uma hora a gente ia falar também, e tá no momento, né? Violência e videogame, né? Todo mundo já deve ter visto aí casos de violência recente que aconteceram no Brasil, já aconteceram outros, e que o pessoal acaba relacionando a influência de videogames, né? Então a gente vai começar discutindo aqui. Dá pra gente falar de mundo também, mas a gente vai falar mais de Brasil, que é a nossa realidade, né? Como que os videogames, eles são vistos pela mídia no Brasil, né? Separou aqui dois trechos de matéria, eu vou ler, né? Primeiro uma matéria que foi publicada no site O Globo e depois foi alterada sem aviso, tá? A reportagem comenta, né? É um trecho. Um blog feito por Wellington, que usava a página na internet para disseminar mensagens desconexas sobre religião e jogos como GTA e Counter-Strike, né? Onde o jogador municia a arma com o auxílio de um speedloader, um carregador rápido para revólveres, usado por ele no massacre dos alunos da Escola Municipal Tasso da Silveira. Nos dois jogos, acumula mais pontos que em matar mulheres, crianças e idosos, né? Bom, isso eu acho, tipo assim... No GTA você não ganha ponto por matar mulher, criança e idoso, né? Nem no Counter-Strike. Eu acho que aí o que rolou é a falta de informação. O que que você diz? Porque eu já joguei GTA, não tem pontuação, nada além por isso. Eu confesso que nunca vi um speedloader nem no CS, nem no GTA. Cara, eu nem sei direito o que é um speedloader. Eu já joguei muito GTA. Na verdade, eu nunca vi nenhum speedloader em nenhum jogo de tiro na minha vida, né? Uhum. Também não. O caso aqui foi esse texto, né, comentando sobre o caso recente, né, aconteceu no Rio de Janeiro. A pessoa foi infeliz aqui em tentar relacionar o que aconteceu específico com o videogame, né? Então, que a pessoa não tem conhecimento nenhum dos dois jogos que ela citou. É sensacionalismo, né? É tentar criar mais... discussão, né? Mais discussão em cima do assunto, né? Uhum. Sem ter... Joga lá a mentira, né? E espera criar a polêmica, né? Aí até nos comentários mesmo do... A gente até vai colocar o link aí do Globo, né? O pessoal já critica pra caramba a matéria e a nota da matéria acho que tá 1,5 de 5, sabe? Votaram baixo, tá... Já não dá certo, né? Esse tipo de coisa. Não dá, eu não sei, cara, sério, eu já joguei muito jogo de videogame, muito jogo de tiro, a primeira vez que eu vi essa palavra, speedloader, eu nunca vi, eu sei o que é download, que é um reload, pra você recarregar a arma, mas eu nunca vi isso, não sei da onde tiraram isso daí. Speedloader é aquele negócio que você coloca as balas ao mesmo tempo, né, várias. E ele distribui na arma pra você, é isso. Você pega várias balas e coloca ao mesmo tempo. É um funil pra, digamos assim, deixar mais rápido a recarga. Aham. Tá, justifica o nome. E outro interessante, né, que é como falta informação na mídia do Brasil. Outro trecho aqui é de uma delegada, né, também publicado no jornal O Globo, falando sobre... Esse é no G1. Foi no G1, né? Aqui é Globo também, né? Mas é... Bom, vamos lá. Ela comenta sobre o Call of Duty Modern Warfare 2, tá? Ela comenta aqui: eu acredito que o jogo foi criado por pessoas que não convivem com a realidade das comunidades. O jogo passou a pior imagem possível e tenta instigar uma ideia de guerra. Eu achei que a ação é exagerada. Ela simula mais uma guerra do que uma ação policial. Não fica claro para quem está jogando qual o objetivo daquela ação, enquanto que na ação policial, os policiais têm objetivo, explicou, né? E ela conclui: o jogo estimula o jogador uma imagem de que todo aquele tipo de arma é necessária para o confronto, quando não. Num primeiro momento, nós temos que trabalhar com armas não letais com mediação. Então, eu acho que ela não faz nem ideia da situação que se passa no jogo, né? Eu acho que ela não jogou, na verdade. Eu acho que... O que você espera num jogo que se chama Modern Warfare, né? Ela fala de guerra, né? Lá, que, que o jogo tem que chegar a uma ideia de guerra. Agora, o que você espera num jogo que se chama Modern Warfare, né? Não, que eu saiba... Ela não faz ideia da... A fase do Rio tem os civis, né? Que você não mata. Então, tipo, eu já joguei o co-op dessa fase, tem civil que você não mata e tem terrorista que você mata. Então, tu tá lá atrás de terrorista. Agora, é um jogo de armas modernas, é um jogo de guerra moderna. Não que justifique agora. E outra, é um universo completamente fictício. O pessoal também não liga isso, né? Que é ficção, caramba. Não é, não. Então, no depoimento dessa mulher, ela só não passou mais vergonha, porque eu acredito que passaram pra ela num escopo errado, né? Uhum. Deve ter mostrado pra essa especialista que comentou isso que era retratando uma ação policial no Rio de Janeiro, quando não é, né? É uma história de ficção, né? Aquela guerra não existe, né? E se passa no Rio de Janeiro, é uma guerra. Né? Não é uma ação. Ele não tá falando que aquilo é uma ação policial rotineira da polícia do Rio de Janeiro, né? Então a mulher aproveitou pra falar que não é assim. Eu acho que, não sei se foi por falta de, provavelmente por falta de conhecimento do pessoal lá da reportagem, né? Ou por má vontade. Eu acho que é má fé mesmo. Então, por má fé, mas assim, é só a pessoa, ela tá passando vergonha aqui, né? De tanto que ela fala coisa errada, né? Então, do ponto de vista dela, tá certo, né? Então, como policial, tá certo, mas... Não, sim, não é uma situação que ninguém vai entrar, o cara não vai entrar com AK-47, granada, bazuca... Então, é a mesma coisa de você comparar com o filme do Hulk, que foi filmado também na favela do Rio de Janeiro. Seria a mesma coisa de fazer uma reportagem, colocar um especialista falando, olha, o filme do Hulk é absurdo, porque nós não temos bestas verdes gigantes na favela do Rio de Janeiro. Até tem, hein? Até tem. O filme é absurdo, ele não retrata a realidade. Eu acho que tá nesse mesmo nível de comparação, porque o filme do Hulk, todo mundo sabe que aquilo não existe. É uma história de ficção e tá se passando ali no Rio de Janeiro. No caso do Call of Duty seria a mesma coisa. Só que eles não tentam fazer essa dissociação das coisas, né? Aí fica esse ridículo. E o pior das coisas, eu acho que é assim, pra gente que conhece, a gente vê e acha ridículo, dá risada e comenta entre a gente. Mas pra quem é leigo, a pessoa acredita, né? Leva em conta. Porque assim, não é qualquer pessoa falando, é a Globo. Isso passou na TV que eu assisti. Sim. Passou no site, né? É a Globo falando, então a pessoa leva em consideração isso, né? O pior é até quando uma pessoa que tem algum poder de decisão ouve uma coisa dessa, né? Tipo um deputado, por exemplo, né? Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. Um deputado que não faz nada, geralmente os que não fazem nada, aproveitar a situação que tá, né, com os holofotes para poder sugerir alguma lei para proibir jogos, né? Ou para poder aparecer, nem que a lei vá para frente mesmo, mas para usar o momento para aparecer. O objetivo do cara não é mesmo que a lei vá para frente, é para ele aparecer como alguém que tá fazendo alguma coisa, né? Sim. Exatamente. E aí entra na outra parte, né? O governo, a violência e os videogames, né? A gente tem outras matérias interessantes aqui, né? É um trecho, esse daqui que foi retirado do UOL Jogos sobre proibição de jogos violentos. É. Olha só, interessante. Os jogos Counter-Strike e EverQuest são proibidos em território nacional por serem considerados impróprios para o consumo, na medida em que são nocivos à saúde dos consumidores em ofensa ao disposto dos artigos 6, 1, 8, 10, 39 e 4º, todos do Código de Proteção de Defesa do Consumidor. Tá? A decisão foi proferida pelo juiz da 17ª Vara Federal, na sessão judiciária do Estado de Minas Gerais, foi publicada no site oficial do Procon de Goiânia. Bom, o que mais diz a reportagem, né? Em aparente alusão ao mapa CS Rio, né? Aquele mapa do Counter-Strike do Rio de Janeiro, né? E ambientado... o comando vai sendo a Exatamente. Ambientado em uma favela brasileira, é descrito como um jogo em que traficantes do Rio de Janeiro sequestram e levam para o morro três representantes da Organização das Nações Unidas. A polícia invade o local e é recebida a tiros. O texto ainda afirma, sem citar nomes ou pesquisas, que, na visão dos especialistas, o jogo ensina técnicas de guerra. Só lembrando que esse CS Rio é um mod, né? Não é oficial nem nada. É uma coisa oficial, para... mas independente, tipo assim... Cara... quantos filmes também não ensinam técnicas de guerra, né? Então, quem assistiu Tropa de Elite, por exemplo, viu o treinamento, aprendeu várias coisas. Eu aprendi o Agora Fatia. Agora Fatia. Então, tipo assim, é estranho esse tipo... Porque a gente não tá falando que o videogame não tem influência nenhuma ou é ameno, mas que o tratamento é diferente nesse caso. Você vê um filme que é extremamente violento, tá? Não vou falar que Tropa de Elite é um filme violento, tá? Ele fala da violência, então é impossível um filme que fala da violência, mostra a violência, não ser violento, que é uma realidade da sociedade, tá? Hoje. E que passa a quantidade de informações absurdas também, o critério foi diferente do utilizado para o videogame, né? Isso que eu acho interessante nesse caso, tá? E segundo o que o Procon diz aqui, né, olha o que eles falaram, né, ó. Quanto a EverQuest, de acordo com o texto, né, o RPG online, né, Nevercast, leva o jogador ao total desvirtuamento e conflitos psicológicos pesados, pois as tarefas que esse recebe podem ser boas ou más. Esse aí... Esse é o contexto do RPG, né? É. Você atuar, né? Então, tipo assim, você atuar, você escolher o bem ou o mal e arcar com as consequências. Não, mas nesse ponto de vista você não pode viver, então, porque na vida você pode fazer coisas boas ou coisas más, né? Então. Não faz sentido nenhum isso. Esses textos ridículos, né? Mas, assim, o que me intriga é que quem são as pessoas que fazem essas leis, né? Quem é a comissão que julga? Bolsonaro. Quem é que tem a especialização para poder falar, não, esse jogo pode, esse jogo não pode, né, a gente vai aprovar ou não vai aprovar? Porque, por exemplo, esse primeiro do Counter-Strike, que foi proibido, né, eles estão proibindo aqui por falar que ele é violento. Mas quantos jogos aqui a gente conhece que é muito mais violento que Counter-Strike e ele vende legalmente, né? Exatamente. Então não faz sentido, né? Tipo, parece que é dois pesos, duas medidas. Né? Ah, e fora que é ridículo também o governo escolher o que você pode e o que você não pode, né? O governo te fala o que... É. Eu me sinto naquele livro lá do 1984. Que, só pra fechar, né, o que disse o Procon, né? A declaração deles, ó. Os jogos violentos ou que tragam a tônica da violência são capazes de formar indivíduos agressivos, sobressaindo evidente que é forte o seu poder de influência sobre o psiquismo, reforçando atitudes agressivas em certos indivíduos e grupos sociais. O que eu acho é o seguinte, pode, influencia, mas a gente discute mais pra frente o quanto influencia, como influencia. Não, assim, no caso, o Procon, eles comentaram aqui que os jogos violentos, eles como conseguem aumentar a agressividade das pessoas que já têm essa tendência e tal. Isso, como todo mundo já sabe, né, é normal. Isso pode vir de um jogo violento, pode ser de um filme, pode ser de qualquer coisa, né? Você não pode colocar um jogo extremamente violento, por exemplo, com uma pessoa que tem ou problemas psiquiátricos ou crianças muito jovens, né? Tem que ter a classificação etária para isso, né? É, exatamente. E até antes de existir a classificação no país, por exemplo, Carmageddon, Postal, GTA também foram proibidos. Né? Mas aí veio a classificação etária. Proibir eu acho que é uma coisa que nunca deu certo na sociedade. Então, porque eu acho que quando você proíbe, você acaba instigando a curiosidade. Você faz a propaganda para o negócio, né? Você faz a propaganda para o negócio quando você proíbe. Excelente, pro marketing do produto você proibir ele. Porque ele fica mais valioso, né? Vocês lembram daquele filme Fácil da Morte, que é proibido em não sei quantos países? Aí todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver porque é proibido. Filme besta do caramba. Se não fosse proibido, ninguém se interessaria. Acho que proibir não faz... Foi que nem aquele problema que aconteceu nos Estados Unidos, que eles proibiram o álcool, né, um tempo. A lei seca, né? O tráfico e tal, isso. Então, acho que proibir não... É uma atitude fácil e burra, sabe? É preguiçosa. Então, o que dá como saída, como censura, é a classificação, né? Como funciona, por exemplo, a classificação de games começou a ser feita, primeiramente, eu saiba, nos Estados Unidos, tá? Então, para evitar uma censura geral, eles criaram a ERSB, que chama Entertainment Software Rating Board, tá? Que é um órgão americano que controla a classificação etária do jogo. Tá? O jogo que motivou a criação desse órgão foi Mortal Kombat, né? Por causa do excesso de sangue e violência que tinha no jogo, com aqueles gráficos realistas, né? E, bom, existe a seguinte classificação, né? RP, que eu acho que a gente nunca vai ver um jogo RP, né? Vocês já viram um jogo RP? Porque é em análise, né? Não. Só a pré-venda às vezes aparece, né? A pré-venda aparece RP, né? Uhum. Mas na caixa do jogo não vai vir RP, né? Acho que só na... Acho que em caixa do jogo não vem. Porque pra ser lançado tem que ter. Depois tem o... Depois tem o EC, né? Que é Early Childhood, né? Maiores de 3 anos, né? Pra criancinha, bem criancinha. Né? Pitica. Aí vem Everyone. É pra todo mundo. Maiores de 6 anos ou todos. Né? Aí vem Everyone 10+, né? Ou 10+. Tá? Que é pra maiores de 10 anos. Depois tem o Teen. Para adolescentes, né, maiores de 13 anos. Aí vem o Mature 17+, que é para maiores de 17 anos. E vem o Adults Only, com o 18 e o símbolo de mais do lado, que é pra maiores de 18 anos. Aí então, eu não é... vejo sentido, né? Porque qual a diferença entre um ano, né? O que, que vai mudar na cabeça da pessoa? Também é, não sei. Mas a maioridade, será? Cara. É, pode ser, pode ser. Às vezes, tipo assim, é mais ou menos a diferença entre você poder vender cerveja pro cara ou não. Né? Pra questão de ajuste à lei, porque é a lei americana, né? Uhum. E tem o KA, né? Que é Kids to Adults, maiores de 6 anos, né? Então, pra quem... a gente até tá falando isso porque, sei lá, se seu pai estiver ouvindo o cast, ou se você é pai e estiver ouvindo o cast e não sabe essas informações e quer usar pra classificar, você sabe, cara, como que é agora pra você olhar um jogo importado. Porque muita coisa é classificado lá fora, não é classificado lá dentro. Muito jogo que tá no Brasil é importado de forma que não fazem adequação aqui, tá? Então, e que eu acho válido o pessoal classificar, é a melhor forma, né? Claro, ao invés de proibir, né? Classifica. É, né? Porque... em cinema aqui, se você for entrar no cinema também, tem idade certa pra ver certos filmes, né? É em tudo, né? Funciona bem a classificação. Tudo na vida, né? Muito melhor do que proibir, né? Censurar, não faz sentido. A gente falando assim, que a gente que defende o lado do videogame, parece que a gente é a favor de liberar tudo, né? Mas... não é bem assim. Eu, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu não daria um jogo super violento pra ele jogar, né? Por mais que eu goste, eu não deixaria ele jogar, sei lá, um Call of Duty, se eu tivesse um filho pequeno, porque eu também acho que pra idade dele não é bom. Daria o Mario, sei lá, né? Eu acho que tem que... Uhum. A classificação é boa, e não é só porque a gente gosta de videogame que a gente é a favor de todo mundo jogar tudo, né? É, até porque uma criança pequena, assim, é quase igual uma esponja, né? Ele vai absorvendo tudo que acontece em volta dele, né? Então, ou coisas boas e coisas ruins, né? Então, você fica colocando... Às vezes também ele não tá com os valores prontos pra julgar aquilo. É, não sabe, né, o que é certo e o que é errado. Então, e continuando na parte de classificação, ó, no Brasil, o órgão que controla a classificação etária... é o DEJUS, né? Departamento de Justiça, Classificação e Títulos, né? E Qualificação, tá aqui a mais. Então ele classifica filmes, games e programas de TV, tá? O DEJUS, né, ele começou a classificar os games a partir de 2002, tá? Quando o governo considerou que a classificação da RSB não era adequada pra gente, pro público brasileiro. Então a adequação americana não serviu. Tá? Então os jogos aqui, eles são classificados com base em foto, vídeo ou até demo de jogo enviado pela distribuidora ou pela produtora, tá? Hoje todo jogo que é comercializado no Brasil legalmente, lá na prateleira da loja, tem classificação. E a classificação é a seguinte: a gente aqui começa L, né, que é livre para todos os públicos, ou seja, se tiver o L gigantão lá, todo mundo pode jogar. E aí é direto pela idade: 10, né, não recomendado para menores de 10 anos, 12 para menores de 12, 14, 16 e 18. Né? Então a nossa classificação, eu acho até a nossa classificação mais simples, cara, e mais bem resolvida do que a deles. Ela tem um quadradinho também que vai por cores, né? Então vai lá do azul, acho que pro vermelho ou preto, se eu não me engano. É a mesma que usa na TV, a mesma, aparece lá o selinho, né? É o mesmo. Eu só acho assim, estranho essa parte que cita que os jogos são classificados em base com fotos, vídeos ou demos. Pois, né? É. Pô, classificar por fotos, né? Como é que você classifica um jogo vendo só screens, né? É difícil, né? Então, eu acho que aí é a parte de falta de informação que tem aqui, né? E também de deficiência do mercado. E também, quem é esses caras que classificam, né? Será que é o mesmo pessoal que classifica programa de TV? Sei lá. É. É difícil. É o mesmo pessoal. É o mesmo órgão. É filme, game e programa de TV. É o mesmo pessoal do cinema. Você vê, é um pensamento diferente, né? Você classificar um filme é uma coisa, classificar um jogo é outra, né? Ainda mais com base em foto e, né, uma coisa que não é completa, né? Até porque eu acho que tanto são... O videogame, ele é uma mídia diferente da televisão, é uma mídia diferente da literatura, do cinema, né? Ela é uma mídia que ela tem a capacidade de prover um nível de imersão maior do que os outros, né? Então eu acho que tem que ser diferente também. O cara, ele não pode classificar só por foto. Por demo já é uma coisa. Eu acho que por demo é a boa, o caminho é, pegou a demo do jogo e jogou, dá pra classificar, né? Porque o demo, a função do demo é te dar uma parte da experiência do que é o jogo completo, né? Então, tipo assim, eu acho interessante, eu acho que o caminho deve ser sempre por aí, pega e joga a demo. É, o difícil, acho que não deve ter sempre também disponível, ainda mais aqui no Brasil, né, que não dá tanta importância assim pra videogame. E acho que eles têm que classificar também antes do jogo ser lançado, né? Então a distribuidora não vai liberar o jogo inteiro antes de ser lançado, né? Por isso que eu acho que fica nesse negócio de foto, vídeo ou demo. Ah, Não, mas até aí tudo bem, né? Classificando, né? O ruim é quando fica mesmo nessa de querer proibir, de fazer alarde em cima do jogo, né? Porque eu já vi também muito caso de pai que quer esquivar a culpa dele mesmo na criação dos filhos em cima das outras coisas, né? Do videogame. Um monte de reportagem de mãe falando que o filho passa 12 horas direto jogando e tal, mas é. Mas a senhora tem que ver isso, né? Se você deixar, seu filho vai passar 12 horas fazendo qualquer coisa, na internet, por exemplo. Imagina proibir a internet porque as pessoas são viciadas na internet, né? Não tem como. É, e curioso, eu tava... Incrível que... Foi na época do Call of Duty, do lançamento do Modern Warfare 2 no Brasil, né? Eu tava conversando com a pessoa que era gerente da área comercial, de área de vendas da NC Games, e naquela, tipo assim, acho que uma ou duas semanas antes, ele comentou comigo que eles suaram frio, porque derrubaram um helicóptero lá no Rio. Né, o pessoal lá, os traficantes da favela derrubaram um helicóptero lá no Rio. E uma das cenas, assim, da propaganda do jogo, era um helicóptero sendo derrubado com a imagem do Cristo Redentor de fundo. Então, tipo assim, eles ficaram assim, porque é um jogo que eles tinham expectativa de ter um bom lucro, né, uma boa venda, né, e por causa do incidente muito parecido com o que era da propaganda do jogo, eles ficaram com medo de ser proibido de vender o jogo no Brasil. Era eles viral. Fazer a venda. Era viral, você acha? Nossa, eu acho que era viral. No Brasil, eu acho bem possível que esse medo fosse real mesmo, né? Não, eu não acho que era viral, não, cara. Acho que é realidade. Infelizmente, né? Mas o que acontece, né? Com tudo isso, o pessoal acaba ligando vários casos de violência a videogames, né? Então a gente tem aí um histórico bem grande, né, de casos, e se for procurar, nossa, tem umas coisas absurdas, né? Mas um caso muito famoso, que ficou conhecido, o pessoal até brinca com isso até hoje. Eu trabalho perto do Shopping Morumbi, né? E o pessoal até hoje fala, vou no cinema, o pessoal fala pra tomar cuidado, pra ir de colete à prova de bala, esse tipo de coisa. Foi o caso do atirador de cinema, o Matheus da Costa Meira, o cara que era estudante de medicina, que entrou no Shopping Morumbi e matou, acho que, 3 pessoas e feriu mais 4 com uma metralhadora. Né? E a galera tava no cinema assistindo. O cara foi condenado a 120 anos de prisão, né? Mas vai ficar no máximo 30, que é o que a nossa lei permite, tá? E os advogados dele, qual que foi a tentativa, né? Qual que foi o argumento da defesa? Eles alegaram insanidade mental, dizendo que ele foi influenciado pelo Duke Nukem. É até engraçado, né? Vai ver que é por isso que ele tá preso, né? Então. O argumento, né? Insano, esse cara vai ficar a hora que lançar o Duke Nukem Forever. E ele não poder jogar. Boa. Boa, boa. É, então, mas esse já é um dos primeiros, sei lá, a gente olha na TV, já, o cara já tem cara de maluco, né? Ele é maluco, né? É. Completamente maluco. É que eu lembro quando saiu essa reportagem na TV, as pessoas já tentaram associar. Acho que também uma das coisas que faz isso, essa associação, é que as pessoas precisam de ter um culpado, né? Então, porque o cara tirou todo mundo no cinema, né? Por que ele fez? Precisa ter um culpado, né? A culpa é de quem? O cara, pô, tá preso. Ou então, igual esse caso recente agora, do cara que matou ele se matou no final. Então não tem quem você culpar, pra quem você direcionar a sua raiva. Então eles tentam achar uma coisa pra direcionar, sabe? Pra tentar falar que foi culpado pela situação, quando às vezes é uma coisa que é uma tragédia, né? É, eu acho que não é uma coisa só que é culpada, né? Mas isso a gente comenta mais pra frente, né? Eu vou seguir aqui, porque a gente tem vários casos, né, cara? E eu acho que esse do Shopping Morumbi é o mais famoso no Brasil, pelo menos que os caras associaram diretamente. Esse aí do Rio de Janeiro recente, demorou até um pouquinho pra associar. Eu achei que os caras iam fazer isso no dia, né? Associar na hora, assim, direto. E não foi o que aconteceu, né? Esse já foi, eu lembro que foi muito mais forte naquela época, né? Foi. Eu lembro também que na época eu dava aula de inglês, né, e dava aula para adolescentes, e tinha um menino de 13 anos que ele comentou, falou, pô, professor, agora meu pai não deixa mais eu jogar Doom, por causa do negócio lá do mongoloide lá que matou o pessoal no cinema, ela tá achando que eu vou ficar doente, vou sair matando os outros, só que ele joga, foi, eu não posso jogar. Aí ele falou, pô, é mó chato isso, cara, porque eu já joguei, já jogava faz tempo, né, o menino já tava, sei lá, meses jogando o jogo, e E ele falou, comentando chateado, né? Ele falou, pô, o cara vai lá, mata todo mundo, agora a gente não pode mais jogar Doom sossegado. Que agora a culpa é do. E a culpa foi do Duke Nukem. O pai dele jogava Doom. Então já não podia mais jogar por causa do incidente lá do shopping. Mas outro que ficou muito famoso e aí ao redor do mundo foi também em 99, né? Os estudantes, o Eric Harris e o Dylan Klebold, não é, Klebold, né? Eles mataram 13 alunos, né? E feriram 25 lá no Columbine High School, que é uma escola de classe média lá no Colorado, nos Estados Unidos. Tá? Dois caras que sofriam de distúrbios mentais, tá? Esse tal de Eric Harris, o pessoal fala que diz que ele acreditava que era um deus, né? E o outro com o nome engraçado, Klebold, sofria de depressão, tá? E mesmo assim a mídia colocou a culpa no Doom, como se fosse uma das causas dos assassinatos, porque os assassinos eram fãs do jogo, né? Mais uma vez os caras terceirizam, gostam de terceirizar para um videogame. Eles esquecem que os caras também eram fãs do Hitler, de nazismo, racismo, né? Eles colecionavam suástica. É engraçado isso, né? E se os caras se não fosse trágico. Heavy Metal também seria mais um dos culpados. É. Ah, não, é. O Heavy Metal também seria culpado. Pois é. E associar, né? Tem os vilões da mídia, né? Que a mídia não gosta e eles gostam sempre de associar as coisas ruins. Putz, eu tô ferrado. Eu mesmo. Cara, eu tenho quase todos esses aí. Eu também. Eu tenho vários também, mas é incrível, né? O que vocês acham nesse caso aqui? E fica a pergunta: os videogames não poderiam, ao invés disso, também funcionar como uma válvula de escape pra esse lado que as pessoas têm? Eu acho que funciona até, né? Sei lá, às vezes se não tivesse videogame, o cara teria matado até antes, né? E Não, esse cara que matou, eu acho que ele mataria de toda forma, né? Não, então eu falo, sei lá, às vezes ele tem essa vontade de matar, sei lá, e fica... É, o videogame funciona pra aliviar essa coisa, né? Então, se não tivesse o videogame pra ter, usar como uma válvula de escape mesmo, ele teria matado antes, talvez. Não sei. Não, eu já não acho que ele vá servir pra, tipo, as pessoas potenciais assassinos não matarem, assim. Tipo, não é que nem o Dexter matando animal pra não matar gente. Ah, eu não sei. Talvez, hein? É, porque tem um estudo que foi feito pelo IDSA, né, em 2001, e ele falou que um estudo interessante. Ó. É, ele lista, né, no caso, que o índice de violência caiu e o índice de vendas de jogos subiu. Ou seja, não estaria dando uma válvula, porque a gente sabe, a gente faz cast de games, a gente não fazia cast de games há 5 anos atrás, a gente sabe que o mercado hoje é muito maior, e tem muito jogo violento, mas muito jogo violento. A maioria, então, né? Então, a gente sabe, pô, praticamente o jogo do ano passado foi Red Dead Redemption, eleito o jogo do ano. É um jogo de faroeste, né? É um jogo de faroeste. Então ele retrata uma época da história dos Estados Unidos em que a lei era feita a bala, né? Tipo assim, não existia a presença do Estado em todo lugar, não era um ambiente muito civilizado. Era Outlaws to the End. Então. E no outro... Nossa, Outlaws to the End. Sensacional, Paulo. E no outro ano foi Call of Duty. Modern Warfare 2, que ganhou a maioria dos prêmios de jogo do ano. No ano anterior, que eu me lembre, foi GTA 4. Né? E depois, antes, ainda foi o Mario. Ou seja, depois do Mario, a gente teve três grandes jogos, assim, se tivesse efetivamente, eu acho que associado, né, assim, à medida que os jogos violentos fossem crescendo, a gente ia ter chacinas a rodo, né? E não é isso que tá acontecendo. Aconteceu esse caso agora, né? Eu não lembro de ter acontecido outro caso assim chocante que associaram a videogame nos últimos pelo menos 3 anos, não sei quem lembra aqui. Não. Acho que não teve nenhum, não. Assim, eu também nunca vi um caso de uma pessoa que era considerada normal e depois de ter passado muito tempo com videogames, ela passou a um comportamento, sabe, maníaco. Assim, então, né? Isso de uma violência. Eu já até vi acontecer, só que acontece assim... É, na Coreia, principalmente, né? Coreia, China, Taiwan, esses lugares asiáticos, aqueles malucos que se trancam dentro de casa, que ficam jogando MMO, né? Normalmente eles não matam ninguém, eles matam só eles mesmos sim, e parada cardíaca, né? Normalmente é isso que acontece. Não, mas aí não era um cara normal. É obsessão. Que bola na rua não. E tal. Não é um cara normal, assim, que fazia todas as atividades físicas, mas, só que ele começou a jogar. O comportamento muda um pouco, né? Depois que ele começa a jogar. É. Eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de jogador. E eu sei que nesses países tem clínicas especializadas para tratar, eles têm o mesmo, no caso, é o mesmo padrão do cara que desenvolve alcoolismo. Né? É um viciado, o cara, né? Que desenvolve isso, o cara, então, tipo assim, ele acaba se viciando. Ou o cara que é dependente de outras drogas, ou o cara que é viciado em jogo de azar. Isso é bom falar mesmo aqui que o videogame ele pode sim viciar, né? A pessoa sim, pode ficar viciada. Tá aí o caso. Qualquer coisa pode viciar, né? Só o jogo. Da gordinha lá do Corita Feliz que não nos deixa mentir, né? A moeda verde, né? Isso. Então, exatamente. Vicia sim, não tem como. Assim como o videogame, academia, tudo em excesso, qualquer coisa em excesso faz mal. Não tem, eu acho que o sentido da vida é equilíbrio. Então, se você fizer uma coisa... Maníaco por limpeza. Maníaco por limpeza e por aí vai. Pode crer, limpeza vicia. Aí você não pode nem dizer que limpeza vicia, né? A gente cai naquilo. É um problema da pessoa. É uma predisposição da pessoa que pode estourar com outras coisas. Que ela acabou tendo contato com videogame, estourou em videogame. Talvez se ela tivesse tido contato com álcool ou algum outro tipo de droga, teria estourado com isso. É, ou com cartas, ou apostando dinheiro, podia ter estourado com isso. Então eu acho que aí, nesse caso, né, são coisas distintas, né? Não diria que é um caso de violência em videogame, é um caso de doença em videogame. Que eu acho que até daria um outro cast, hein? Acho que sim. Quando a gente resolver fazer um cast sério, né? Igual tá sendo esse daqui, um cast super sério. Então, a gente faz isso. Mas é. Não sei, quem gosta muito de RPG aqui é o Palos, né, Palos? É, isso é verdade. Olha, eu digo uma coisa. Eu parei de jogar MMO porque senão eu não teria mais vida. Porque eu, na época que eu jogava Mu, cara, jogava Mu Online. Uhum. Eu fiquei quase um ano praticamente internado aqui em casa, só jogando. Caramba. Tipo, de não querer sair pra fazer nada. Tipo, se eu saísse eu ficava pensando, putz, eu podia ter dropado tal item e eu tô na rua vivendo. Eu não quero estar vivendo, eu quero estar jogando Mu. Mas eu consegui me livrar dessa parada. Parabéns. Então eu não sou viciado nessa parada, mas em nenhum jogo não. Ah, você conseguiu parar. Consegui parar. Tem um amigo que tá tentando parar de fumar já faz anos e não conseguiu ainda. É engraçado que difícil. Afeta pessoas, jogos diferentes afetam pessoas de maneiras diferentes, né? Isso que é engraçado. Por exemplo, eu nunca consegui me sentir tão atraído assim num jogo a ponto de, sei lá, não fazer outra coisa, sabe, pra jogar. Mas assim, o Paulo falando desse do ele, com a época que ele diz viciado, né, tal, eu lembrei que tem gente aí também que agora usa o videogame até como esporte também, né? Tem gente que ganha vida jogando videogame. Até esses caras dos malucos lá do StarCraft, o jogo, acho que é, né? Uhum. World of Warcraft e tal. Tem gente que é atleta de videogame mesmo, né? Joga pra... Os caras têm patrocínio. Jogos de luta também, tem bastante gente que joga como uma profissão. Então, depende da pessoa, né? Tem que saber dosar. Tem gente que... E depende de como aquilo vai afetar cada pessoa, né? Ah, então. Não só esses caras, né? Tem os... Que nem os testers, tem uma porrada de gente que trabalha, tipo, então, assim, na indústria também. Tirando a indústria, o consumidor final, tem bastante gente que consegue lidar bem com esse negócio do videogame e não vira um viciado, né? É igual qualquer coisa, né? Tem um lado bom, né? Mas se a pessoa que... O consumidor final aí não souber como usar, né? Não souber dosar isso... A coisa mais básica do ser humano que é comer. Se você não tem compulsivo, controle, né? Você também causa vários problemas pra saúde, então... E não comer também, né? É um outro problema, né? Também. Bulimia come solta aí, né? E todo mundo fala da influência, né, da imagem da mulher magra em cima das meninas de hoje, né? Mas e continuando no assunto aqui, vamos listar rapidinho aqui os jogos que causam polêmica na mídia por ser considerados violentos. Bom, o pai de todos, né, que o Doom, né, que foi um dos primeiros games a apresentar violência extrema, né, e foi considerado culpado por influenciar os assassinos lá da Columbine High School, né, de 99. Depois o Duke Nukem, tá? Por quê? Porque nele tem coisas como dar dinheiro pra strippers, falar palavrão, defecar na cabeça de alienígena, que teoricamente esse tipo de coisa teria influenciado o atirador do cinema. É, eu acho que o atirador do cinema é um maluco. Eu não consigo ver essas coisas que o Duke Nukem faz, assim, acho que quem tem valores e discernimento não consegue ver isso com seriedade. Até porque não é feito com seriedade no jogo, é feito com um tremendo escracho, né? Acho que qualquer pessoa sã vê que isso é ficção, né? Não vai se influenciar por isso, né? É, eu pelo menos eu bato o olho, cara, e falo assim, nossa, cara, é uma coisa tão ridícula que não é verdade. É. Ah, quem teve essa ideia? É, seguindo a lista aqui, o Mortal Kombat, né? Outro pai de todos, né? Porque por causa dos fatalities, né? O exagero de sangue, né? E ele foi o grande motivador. Criança, né? Sim. Ah, na época não tinha classificação, né? Depois dele foi criado. Mas aqui também, na época, o que eu acho assim, o videogame era tratado como coisa de criança. Uma coisa que a gente até acabou não comentando, o mercado aumentou, mas a idade média do jogador subiu muito. É. Né? Segundo pesquisas, por exemplo, a idade média do jogador de videogame hoje é 34 anos. Então, ou seja, é lógico, a gente tem aqui no Brasil, o videogame ainda é estigmatizado como algo de criança. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, Japão, Europa, não é isso daí. As crianças, acho que são, digamos assim, crianças e adolescentes, acho que são menos de 30% do público consumidor de jogos hoje. Porque aquela geração que jogava no Atari, a maioria hoje está jogando videogame nesse país. Até se você pegar os designs dos videogames do Super Nintendo pra trás, né? Eles são quase todos assim, meio que brinquedos mesmo. Ele parece mais com brinquedo. O público era mais criança, né? E hoje já você pega a PlayStation 3 lá, o design bonito, né? É mais. Não, e outra, né? É um tocador de mídia, não é só um videogame, né? É muito mais, né? É um mas tá tudo agregado, né? Você abre o PlayStation 3, toca Blu-ray. Aqui no Brasil não funciona. Mas tem assinatura pro Netflix, o Xbox também, você consegue comprar filme e assistir. Esse serviço ainda não funciona no Brasil, mas o equipamento ele é vendido mais como uma central de entretenimento do que único e exclusivamente um brinquedo. E continuando nossa listinha aqui, bom, GTA. GTA, óbvio, por inúmeros motivos, né? É um simulador de crime, praticamente, né? Assassinato, GTA, sequestro... Eu sempre vi GTA como um jogo de adulto mesmo, né? Também. O cara é um bandido, né? O principal, né? Começa por aí já. É algo de filmes como Viver e Morrer em Los Angeles e coisas desse tipo. É. Rockstar, né? Todos os jogos da Rockstar são pra adultos. Aliás, a Rockstar é especializada em jogo de adulto, eu acho. Se não a maior especializada em jogo de adulto do mercado hoje. Não me lembro de outra que vem à cabeça. Alguém que tem tanto jogo que é só de adulto. A Rockstar vai estar na frente disparado. Vai estar na frente disparado. A Rockstar seria, digamos assim, entretenimento adulto. Eu ia falar que ela está como as produtoras de filme pornográfico. Mas não esse tipo de adulto, então. Tem só minigame, né? Não tem um game exclusivamente de sexo, só tem minigames. Ainda, né? Da Rockstar? Ou de outras produtoras? Não, da Rockstar. Ah, bom, beleza. Tá. Tem de outras produtoras, Paulo? Ah, tem um jogo chamado Seven Sins. São os sete pecados, que é... Eu acho que tem pra vender, cara. Eu cheguei a jogar um pouco, mas, meu, aqui ele é só sobre isso mesmo. Tá. Que produtora que é, você sabe? Especializado nisso. Qual produtora que é? Ah... Nintendo. Nintendo. Não é Nintendo. Nintendo of Japan. O Pascoal, então, tem. Se é da Nintendo, o Pascoal sabe. Aí, bom, Counter-Strike foi proibido no Brasil por causa do mod do Rio de Janeiro. Embora eu ache engraçado isso, né? É proibido, mas aí em toda Lan House tinha. É, o Counter-Strike fez as Lan Houses lanchar aqui, né? Toda Lan House tinha Counter-Strike. Aí depois passou a febre, né? Hoje, a Lan House, o que menos as pessoas vão é pra jogar. Elas vão pra acessar Orkut. Quase nem existe mais Lan House, né? Todo mundo tem computador em casa já, então... Uhum. Aí, bom, continuando, a listinha aqui, Call of Duty Modern Warfare 2, por causa do massacre no aeroporto, Bully, que é um tema que tá em moda, né, Bully, por causa do negócio lá do Zangief Kid, né, por vários... Você vê, o videogame é precursor de algumas coisas, né, eu lembro que quando lançaram Bully, não falavam tanto ainda do tema por aqui, mas já era abordado lá fora do Brasil, tanto que a Rockstar fez um game, né, sobre o tema. É que aqui então, as coisas têm um delay de 2-3 anos, né? A moda pega depois, né? A moda pega depois, os termos chegam depois. Mas eles falavam de bullying na escola, e aí a Rockstar pegou e adaptou, digamos assim, o mecanismo de GTA para um ambiente estudantil, onde rolam todos os tipos, um ambiente estudantil que era extremamente hostil, né, aos novos, aos que chegavam, e que não é muito diferente do que acontece em muitos colégios, não. Inclusive no Brasil. Curioso você ver, a gente fala tanto da violência do videogame aqui, mas o videogame é uma obra de ficção. E a Rockstar criou Bully baseado na violência do mundo real. A ideia veio da violência do mundo real, não foi algo que saiu único e exclusivamente do videogame. A arte imita a vida, né? A arte imita a vida. Então talvez é a hora do pessoal pegar e analisar aqui, porque assim como os filmes, os livros, os games, eles são obras da sociedade como um todo e são reflexo de como essa sociedade é. Não como as pessoas acham que deveriam ser. Muita gente acha que deveria ser assim, mas na prática não é bem assim. Tanto que esse, por exemplo, essa tela do Counter-Strike, eu sempre achei um jogo chato pra caramba. Eu também, cara. Eu preferia Unreal. Violento, eu preferia Unreal. Só que essa tela do Rio de Janeiro fez tanto sucesso porque quem mora lá sabe que é desse jeito, né? Uhum. Tem a favela, tem os traficantes e tal. O pessoal se identifica porque é de verdade, né? Por isso que fez sucesso. Se não fosse uma coisa fantasiosa, talvez não teria feito tanto sucesso, caído tanto na boca do povão, né? É interessante esse ponto, você vê. Fez sucesso porque retratava exatamente como as coisas são. Igual Tropa de Elite. Mas aí o político vai lá, vê aquilo, nossa, a imagem do Rio tá manchada, vamos proibir essa coisa, né? Aí... Como se não aparecesse no jornal todo dia. Era só proibir o mapa e não o jogo. Exatamente. Eles não sabem diferenciar, né? Se os caras, eles processam o twitter.com.br lá, aquele site de plugin pro Twitter, né? Querendo processar o Twitter de verdade, então eles não têm ideia de nada. É muito, muito sem noção nessa área, assim, de internet, de videogame, né? Política no Brasil. Assim, eu acho que falta muita informação, cara. Falta muita informação. A gente tem que vir uma geração de juízes, de advogados que jogaram videogame, políticos, né? Que jogaram videogame, que se divertiram com videogame na vida e se divertem ainda para poder analisar isso. Porque é complicado você julgar uma coisa, um universo que você não conhece. Né? Não dá capacidade à pessoa, né, de fazer isso. Continuando a nossa listinha aqui. Bom, Death Race, que é um jogo de 76, é uma corrida com atropelamento de zumbis. Cara, eu acho engraçado esse negócio de zumbi. O pessoal fala tanto de jogo de violento, não sei o quê. Jogo de zumbi é extremamente violento, mas como é zumbi, ninguém dá bola, né? Então, esse aí ficou polêmico porque, como em 76, né, o jogo não tinha um gráfico muito bonito, né? Então, uhum, os zumbis pareciam com pessoas, né? Então, quem via aquilo lá dava a impressão que o cara tava atropelando pessoas, né? Apesar que eu acho que eram quadrados atropelando quadrados, né? Mas... Pixels atropelando pixels. Pixel atropelando pixel. Aí já criou essa polêmica em 76, né? Foi, acho que, o primeiro jogo a criar uma polêmica nesse... Nesse sentido. Foi o precursor de todos, tá? E, bom, e aí, consequentemente, né, veio o Carmageddon, que é o jogo de atropelamento de pessoas de verdade. Nesse você ganha ponto pra atropelar as pessoas. Isso é violento. Apesar que você vê, acho que se lançassem um mod hoje do Carmageddon pra guerra motoristas versus motoboys em São Paulo, eu acho que faria um tremendo sucesso. Aí, assim, cai naquele caso do Counter-Strike do mod do Rio de Janeiro. Sabe, se tivesse um mod do Carmageddon, motoristas versus motociclistas, né? Ou motoqueiros, motoboys. Nossa senhora, que eu digo que é um ambiente, para quem anda em São Paulo como eu, é um ambiente de extrema violência e extremamente tenso, né? É uma guerra na rua hoje, isso daí. Né? Não sei o que vocês acham, mas eu acho que é. Com certeza. E continuando a lista aqui, o EverQuest, que foi proibido no Brasil por ser um RPG, um jogo que você tem que escolher se você é bom ou mal. Mas sabe o que eu acho mais interessante de todos esses jogos? Você, principalmente de RPG, você escolhe se você é bom ou mal, se o que você vai fazer é certo ou errado. Mas você também arca com as consequências. Isso ninguém leva em consideração. Não, porque eles têm aquela visão superficial, né? Os caras, eles não analisam nada, eles já vêm aquilo lá, alguém... matou a culpa do jogo, né? E já proíbe. Então. Diálogo, falta diálogo. Falta entendimento. Outro jogo Rockstar total. Esse eu acho que é até perturbante mesmo, esse jogo. É o Manhunt. Esse jogo eu acho perturbante mesmo, cara. Eu acho ele perturbante. Realmente é um jogo. Acho que é um dos poucos jogos que eu diria assim que é realmente pra 18 anos pra cima. Que eu joguei, é um jogo, cara, meio perturbador. Eu nunca joguei esse. É, então. Tipo assim, é um jogo homem mal aware total, tipo, só que você tá num hospício. Ele é perturbador porque você tá num hospício com gente louca, entende? É. A violência, ela acontece no jogo. O cara sufoca o cara com saco, né? Corta testículo do inimigo com foice, arranca a cabeça, com pé de cabra. Mas o ambiente do Manhunt em si não é só por uma questão da violência, mas é um ambiente psicologicamente pesado. Eu acho. Não, a violência, ela não é o único ingrediente. Ele seria um Silent Hill extremamente violento sem os monstros. Mais ou menos então, isso. Só que o perturbador... Silent Hill, o Silent Hill é aquela coisa que é perturbador, digamos, não é ficção, assim, pelo lado lado de crença, de fé, esse tipo de coisa. Uhum. O Manhunt, ele é perturbador pelo lado psicológico, sociológico mesmo, né? Digamos assim, uma lata do lixo da sociedade, o Manhunt, assim. Então é pior ainda, né? É pior. Eu acho bem perturbador, cara, o Manhunt. Acho um jogo bem perturbador. E é Rockstar. Mais um jogo com selo Rockstar, né? Pra variar. E pra fechar, né, o jogo que o Homem Mal comentou, né, Postal, né, ele comentou no outro cast, pra quem quer saber como é Postal, né, ouve o outro cast, que é extremamente violento mesmo. Aliás, quase todos os jogos que a gente falou aqui tá no outro cast, né? Então, porque o que acontece? Esses jogos do outro cast, eu acho até oportuno tá rolando esse cast agora, eles se enquadram extremamente nesse escopo, né, jogo de macho, jogo violento, jogo de porrada, jogo não sei o quê. Então, eu acho que se enquadram perfeitamente nisso daí. Mas, agora pra gente discutir geral aqui, depois de tudo isso, conclusão: jogos violentos podem gerar pessoas violentas? Palos. Não. Não? Não, cara, meu. Por quê? Tipo, se jogos violentos gerassem pessoas violentas, eu seria uma pessoa extremamente violenta. E eu acho que a maioria das pessoas que... E não é? Da equipe da Orion... não. Seriam pessoas violentas que matariam pessoas em cinema e por aí vai. Eu acho que, assim, colocar a culpa só no videogame é ser muito superficial. Uhum. Assim, tem muito de criação, os valores, família, escola, meu, tem N fatores e sempre que dá alguma merda as pessoas colocam a culpa só no videogame e não tem nada a ver isso, entendeu? Por mais que eu saiba que, assim, o videogame é uma mídia que retém muito mais as pessoas que jogam videogame retém muito mais a informação do videogame do que a pessoa que assiste um filme, por exemplo, ou que vê uma novela, ou que vê TV, enfim. É lógico, entendeu? Tipo, o videogame tem essa parada de gerar esse, o que a gente chama de mundinho, né? Que a gente se sente realmente na pele do Eu chamo isso de nível de imersão. O nível de imersão que o videogame consegue proporcionar, é maior do que, por exemplo, a TV ou um livro. Porque efetivamente ele te coloca na pele com a capacidade de agir, mesmo que limitado pelos mecanismos do jogo. Exatamente. Então eu acho que é isso, cara. Tipo, a pessoa que tem um problema psicológico, é lógico que nem esse caso do Rio, o cara já... Meu, ele tem problema, ele tinha problemas. E, tipo, é lógico que isso, o videogame pode ter sido um agravante? Pode, mas assim como pode não ter sido. Ele só jogava pra passar o tempo, entendeu? Uhum. E você, Raid, o que você acha? Eu acho relativo. Então, eu acho que tudo influencia as pessoas, né? Filme, música, religião, né? Qualquer coisa que... Até as suas amizades, a música. Tudo, com certeza. Tudo. Então, aí o que acontece é que algumas pessoas se influenciam mais e algumas pessoas se influenciam menos, né, com isso. E tem gente que é realmente maluca, né? Então, qualquer coisa que... ela vai usar qualquer coisa pra potencializar aquilo, né? No caso, esse maluco do Rio mesmo, né? Ele era religioso freak, assim, né? E todo mundo sabe, tipo, religião não vai incentivar a violência, né? Pelo menos a maioria delas não, né? Agora eu tenho uma outra pergunta. E por que sempre o videogame? Porque é mais fraco, né? É fácil você ocupar o videogame. Que é uma coisa que poucas pessoas vão reclamar, né? É, não fere ninguém diretamente, assim. Uhum. Ainda mais aqui no Brasil, né? Não tem ninguém que vá... Se você falar que foi a religião que potencializou, imagina a briga que vai dar, né? Ah, é, então. Uhum. Ainda mais quando tem grandes interesses por trás, né? Uhum. Então... E quem se sente não é tão relevante a ponto de... Então, quem se sente não é o consumidor, né? É. É. Então, né, nesse caso mesmo do Rio, né? Eu tava na casa de uma pessoa que tava lá com a mãe, de um colega que tava com a mãe, e aí falou que o cara jogava isso, jogava aquilo, e eu vi a mãe do colega falando, ai, tá vendo? Você joga esse jogo violento, olha o que o cara deu. Então, na maioria das pessoas, causa essa ideia, né, de que, ó, o cara joga, faz essa falsa associação, né? O cara jogava, logo, meu filho que também joga vai sair matando todo mundo, né? Então, acho que o povão, essa ideia é gruda mesmo. Não pro consumidor. Eu penso assim, cara. Fala, Paulo. Eu tava olhando aqui as classificações dos meus jogos. Cara, eu só tenho um jogo que é T. Que é o Super Street Fighter. O restante é tudo M, cara. Cara, eu acho que eu tenho um jogo que é Everyone, que é o Forza. Tem o jogo de karaokê do Lips, que é o Infamous, deixa eu ver qual a classificação. Eu tava até reparando curioso, aqui. Ó, é. Eu só tenho um jogo... que no caso é o Dragon Age 2, que é com a classificação brasileira. O restante é tudo classificação internacional. Interessante. Mas o que eu acho, assim, disso que a gente tá falando, né, desse medo das pessoas, eu acho que, primeiro, o videogame ele é sempre o culpado porque ele é a mídia mais nova. Ele é mais novo que a literatura, ele é mais novo que a TV, ele é mais novo que os gibis, né, então ele é a mídia mais nova. Consequentemente, é a mídia a qual as pessoas têm menos conhecimento dela. Então a gente tem uma geração que não jogou videogame, que não sabe como é. Então a gente, isso é do ser humano, a gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Né? É. Então o que eu digo assim para aqueles pais e mães que têm medo, não sei o quê, é que joguem junto com seus filhos, entendam o universo dos seus filhos. É. Exatamente não... isso que eu ia falar agora. Né? A pessoa, então... ela tem medo e acha ruim porque ela nunca jogou com o filho dela, ela não sabe o que o filho dela joga, né? Sim. É fácil você culpar. Agora, se for um pai que tem pais que jogam junto com os filhos, que entende, sabe o que seu filho tá jogando, aí dificilmente essa pessoa vai ser abalada por uma notícia dessa, né? Vai ficar se sentindo, né? Vai ter esse efeito que eu comentei da outra mãe, no outro caso. Sim, e outra coisa é interessante, o pessoal fica com tanto medo, né, e proíbe, mas também porque isso eu vou falar, que eu vejo isso, né, eu já dei aula em escola, né, e eu via muito isso, e eu acho que é um grande defeito da sociedade num todo como geral, há muitos pais hoje que terceirizam a educação do filho para escola, videogame, televisão e outras mídias. Não terceirize a internet agora, não terceirizem a educação dos seus filhos, eduquem, estejam presentes, não proíbam, porque o que acontece? Você não consegue passar seus valores. Eu não sou pai ainda, mas eu tenho 4 afilhados, entre idades entre 8 e 13. 2 afilhadas e 2 afilhados, né? Eles jogam aqui comigo sempre, adoram jogar, gostam de jogos violentos também, mas têm discernimento, eles sabem. Então, a House of the Dead Overkill, a minha afilhada de 10, ela tem uma mão esquerda extremamente precisa para matar zumbi. Ela acha hilário aquilo, mas sabe que é brincadeira, entende? Sabe que na escola tem festinha de Halloween, né? Então, ela conviveu num ambiente em que aquilo, ela sabe que aquilo não é verdade. Ela não acredita nesse tipo de coisa, consegue separar bem uma coisa da outra. Que eu acho que tem que aprender a tá com o pai e com a mãe o tempo inteiro. Então, aí o que é mais difícil de ser pai e mãe é participar. É fácil jogar, colocar lá, olha, filho, hoje eu não tô com saco pra aguentar as suas perguntas. Porque eles vão perguntar, você matou o cara, você arrancou a cabeça, mas por que que tá matando? Entende? Tem que saber explicar, olha, tá matando porque é uma guerra assim assado, mas é uma guerra fictícia. Isso dá trabalho. Uma criança de 8 anos do teu lado perguntando o que está acontecendo, ele vai tecer perguntas e você vai ter que ter a paciência de pausar, explicar, mostrar para ele que aquilo é diversão apenas e que é fictício. Eu não acredito que essa... É chato mesmo, né? Perguntar. Sim, sim. Eles perguntam tudo mesmo. Mas isso faz parte, eu acho que isso faz parte do trabalho de ser pai e mãe. Faz parte da educação. Se você tem filhos, se você tem sobrinhos e você quer educá-los, é isso que você tem que fazer, cara. É isso que você tem que fazer. Essa é a tua função, assim, social. Tá? Eu penso muito nisso. Então, acho que não é por aí. Não terceirizem. Não ter, porque tanto o videogame quanto a TV, a internet, a finalidade deles é entreter, exatamente, não educar. Se puder educar, bom. Mas a gente vive numa indústria, isso que eu acho interessante. E nem formar valores de ninguém. E nem formar valores, isso aí, porque isso são coisas completamente humanas, né? Então é a gente que forma. É a gente que tem que trabalhar para isso. Né? E uma coisa que eu posso dizer, se a gente tem... às vezes o pessoal reclama tanto da violência nos videogames, a violência no cinema, a violência na TV, mas a gente precisa então fazer o seguinte, acho que a violência só vai diminuir, né, quando ela diminuir como um todo na sociedade, porque o dia que o Call of Duty não vender mais nada e o Kirby Epic Yarn vender mais que ele, tudo bem, mas enquanto o Call of Duty vender mais, peraí, é reflexo da sociedade. Eu acho que o videogame, ele é reflexo da sociedade que a gente vive. Esse caso aí que aconteceu do Rio de Janeiro, eu tava vendo uma reportagem e tinham falado, era um cara de um órgão mundial, não sei se era ONU, falando que estatisticamente nós temos 14 milhões de armas em mãos de civis no Brasil. Ou seja, ninguém ficou, todo mundo ficou chocado que o cara matou as crianças na escola, mas ninguém fica chocado quando as pessoas matam umas às outras no trânsito todo dia, né? Então a gente tem que começar a ver aonde está a violência, né? Se a violência está no videogame ou está na sociedade. É, porque eu penso muito isso, acho que a violência está na sociedade, não está no videogame. O videogame é apenas reflexo. É apenas um reflexo, e como é mais novo, o pessoal gosta de culpar. Fica mais fácil, né? Porque aquilo que você não conhece, fica mais fácil de você culpar. É mais fácil colocar a culpa da situação em outra pessoa do que na própria educação. É mais admitir, fácil, né? É, então, falar, ele também, ele passa o dia inteiro jogando essas merdas, do que falar, não, eu sou um pai ausente, né, eu não... Então, ele passa o dia inteiro jogando essas merdas que eu comprei. Então. Não vamos esquecer. Não enche meu saco, né? Entende, que eu anestesiei, né, e é difícil pra pai e mãe que consegue assumir isso, né, falar assim, pô, eu anestesiei ele ali, né, eu enchi ele de coisas pra não participar, pra não ser pai e mãe, porque dá trabalho, né, então... Eu acho que nesse caso todo mundo concorda, né, que educação é... Com certeza. Os violentos vêm dos pais, né? Agora, nos casos desses mais extremos que a gente comentou, né? Até respondendo essa pergunta que você falou aqui, se os jogos podem gerar pessoas violentas, eu acho que pode sim gerar pessoas violentas. O jogo, como o Hard falou, como qualquer outra coisa. E agora, se o videogame pode ou não gerar, influenciar mais a violência pelo fato de você participar assim, na jogabilidade, aí é uma coisa que tem que ser estudada por gente competente, né? Psicólogo, agora, de pessoas que... Eu penso assim, eu acho que se o pai ou a mãe da criança é violento no trânsito, se o pai ou a mãe da criança é violento na vida com as pessoas, entende? Você cria uma potencialização de violência nessa criança, né? Que mídias como televisão, videogame podem aguçar. Tá? Literatura também, porque a gente tem livros violentos e por aí se vai. Fala aí, Raj. Então, eu acho que se a pessoa é estável, se o cara é estável, teve uma boa criação, né? Ele tem esse discernimento, né, do que é certo e errado. Uma pessoa, até uma criança mesmo, já sabe. O jogo não vai potencializar nada disso, não vai influenciar nada. Ela vai saber que aquilo é brincadeira e... Então, e se for uma pessoa perturbada, né? Se ela já tiver tendência, né? Então, se for um pai presente, uma mãe presente, ela vai perceber se ela acompanha o filho jogando. Porque dá pra perceber o comportamento da criança quando ela tá jogando, se ela tá sendo muito extrema ou se ela tá tendo uma reação normal. E aí, se for um caso extremo, aí a pessoa vai afastar mesmo. Jogo violento, filme violento, qualquer coisa que possa, né, estimular esse lado. Precisa de um tratamento, né? Eu não acho. Então. Coisas que podem potencializar isso nela. Então, mas isso são casos extremos, né? Dificilmente isso vai acontecer. Sim, alguém que tem algum distúrbio, né? É um problema mental mesmo. É uma doença, né? É uma doença, precisa de um tratamento isso. É. E qualquer coisa vai potencializar isso, vai servir como uma desculpa. E é o tipo de doença mais difícil das pessoas admitirem, né? Doença psicológica é uma coisa que envergonha muito, que muito pai e mãe teria vergonha de assumir. Envergonha a família, né? Então, tipo assim, é uma luta muito grande ainda, uma evolução muito grande que eu acho que a sociedade vai ter que passar pra melhorar essa situação. Olha, eu só queria dizer que antes do cast, eu fiz uma pesquisa para ver se tem algum pesquisador que chegou a alguma conclusão ou sobre se os jogos realmente influenciam a violência na vida real, e assim, as opiniões são bem, tipo, divergidas, sabe? Tipo, tem pesquisador que fala que sim, tem pesquisador que fala que não. Então, assim, é tudo muito inconclusivo ainda. Não dá pra você dizer assim, olha, jogo violento pode gerar pessoa violenta. Eles ainda não conseguiram chegar nessa conclusão. Por outro lado, muitos deles dizem que os jogos, não os jogos violentos, mas os jogos, auxiliam, tipo, tanto no conhecimento das coisas da própria vida, pelo fato de serem um reflexo, né, do que a gente vive. Uma simulação, né? Uma simulação, e assim, que as pessoas que jogam, elas encaram o mundo de uma maneira diferente, então elas não veem problemas como, assim, como coisas sem solução, entendeu? As pessoas que jogam, elas tendem a encarar os problemas de uma maneira diferente, sempre buscar uma solução para esse problema, entendeu? Então, meu, jogo violento sempre existiu, eu acho. Desde do Atari, deve ter tido jogo violento. River Rage era violento, né? Sempre vai existir. E, assim, se isso vai formar ou não o caráter de uma pessoa... Na minha opinião, não forma, não. Eu acho que tá aí. Um jogo não pode ser responsável por formar o caráter de uma pessoa. A gente não pode deixar essa responsabilidade na mão de um jogo de videogame. Exatamente. A responsabilidade de formar caráter é de pessoas para pessoas. Raid, Mr. Bubbles, considerações finais? Eu só queria falar pro pessoal que ouviu, né, que mande também a opinião de vocês, né, o que vocês acham sobre o assunto. Sim. Se vocês conhecem alguém... Ou se você é alguém que discorda do que a gente falou... Ou se você é alguém violento. Se você é um cara violento. Pode ser também, mas se você é alguém que tem uma opinião contrária, que critica videogame, manda pra gente. Ou se você conhece alguém assim, manda a pessoa escutar, que a gente tá disposto a ouvir o outro lado também, né? A gente abre espaço aqui também, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu vou, então, terminar falando o seguinte. Eu comentei aí que pais joguem com seus filhos, né? Porque quando eu tinha acho que 12 para 13 anos, eu lembro que estava jantando meu pai e meu avô, né? E meu pai estava tomando vinho, e eu peguei o copo de vinho e tomei um pouco. E meu avô falou, olha, é feio um filho beber na frente do pai. E meu pai virou para ele e falou assim, não, o filho tem que beber com o pai para aprender a beber direito, não por aí. Então eu acho que a mesma coisa que valeu para mim é a mesma coisa que vale para hoje. Então, eu só troco o vinho pelo videogame. Então, joguem com seus filhos. Façam parte do universo deles. Agradeço a todos por terem ouvido. E até o próximo cast.